2, um, só mais um minutinho. Ok, tá, escuta, obrigado. Em 2007, sob vetor manterá pro limitado pelo lote, aguardando o vetor para o ILS, autorizado prosseguir para 2.000 pés. Ok, após pelo mantenha pro, deixando para 2.000, a manter 200 nós. Hoje. Bravo, confirme intenções na presente, mantém o Rio do Axé. Então, Romeu Bravo, se grava o Correio do Axé, bloqueia a farol da barra, depois se grava o controle direto para a de Santana. Ciente. Chegada a Manso, na Proa de Amã, reporte para a descida. E por gentileza, identifique. Próxima cópia, Brasília 320, aprovado, rota do Zulu 97, decola 90, curva direita, subida robô, elepa, intercepta aerovia conforme o plano aposta. 5170 transponder, controle operi 1 no 9, desse motorista. Autorizado Brasília 320, pista 190, curva direita, arbor, elepa, intercepta do Zulu 97, transponder 5170. E o controle após 1935. Chanel 6321 está na remota 1-2. Sim, sendo como pronto para o pushback e acionamento. Chanel 6321. Tá malo aí, tá? Boa tarde, Chanel 6314. Dando dor na visual, estou aqui na tela. Chanel 6314, curtindo essa aproximação. Cheque trem de pouso. Aguarde pista livre. Pode passar no marcador externo. Motorado externo, né? 3-4. Dois jogadores, papel Flamengo, meu bravo, bloqueia a posição, farol de Capuã. Golpe meu bravo, estilo controle, frequência 1935. Golpe meu bravo, fará 1919, decimal 35, um bom final de semana. 2-4, nós também de hoje, ele é o 5201. Gol no 396, identifique, décima assim, 060. Identificou, décima 060, gol no 396, informação positiva. Controle instalador, papo da forma, gol pro Romeu Bravo. Gol pro Romeu Bravo, mantenha 1.000 pés, via linha do litoral, reporte farol da barra. Gol pro Romeu Bravo, camarada farol da barra. Fiquei confirmando, irá prosseguir para um sobrevoo em Feira de Santana, depois regressa para Salvador. Afirmativo, bloqueia farol da barra e solicita da presente, farol da barra, pro direto, direto de Santana. Sim, mantenha pro do farol da barra e reporte no farol da barra. Confirma a atitude que vai prosseguir para o Feira. Feira de Santana, 2.000 pés, gol com o meu bravo. Sim, mantenha no meu pés na linha do litoral e aguarde. No 7, redução para aproximação, chamando a torre 1862. Web 5729 para 2000, está livre ele em forma estabilizada. Mesmo 7, continua essa aproximação, checa de pouso, aguarde pista livre. Vamos lá, 7. 5, Salvador Guarulhos, só um minuto autorização, prepare a Tael. 340 aprovado. Ok. 1-0-1-2, 3-1-4. aqui o Serra Lima, desce, mantém o 050. O 649, decolado aos 33, chame controle de frequência 11935. Boa tarde, obrigado. Controle, gol no 649, boa tarde. Boa tarde, no 649, contato, vigilância. Gente, no 649, subindo 240. Barulhos, 340 aprovado, rota Pizulu 44, decolando a zero, curva à direita, perfil da El, Lira, aposta direita voa Eude, receptero V, sai conforme. 51973, o transponder, controle da pele 1993. Roda barra e tirar o Hamilton, abriu, sai. Positivo. Confere, chama em porta 9, contando para o posicionar. No solo aos 34, livre pitch pela direita, chame solo frequência 1219. Lembrar direito 219 após, 319. Do Salvador, muito boa tarde, você é 6314, usando o Foxtrot 35. 394, boa tarde, bem-vindo, prossiga Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 394. Autorizado o pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 132, 97. Uno 31, confirme esse visual com tráfego nacional. Após o pouso do mesmo, autorizado olhar em manter. No 7, no solo 37, livre pista pela direita, chame solo 1219. Salvador, boa tarde, 3-2-1-7. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 10. Tráfego da companhia, vai estacionar no 10, após o tráfego está livre, 355, chama o táxi. Na ré, bom fim. Alô, 6394. Sim? Não, na 6394, mas curiosidade, eu tenho uma ideia da previsão da... Bom, então é uma pergunta de prova. Nossa, a mínima ideia, 6314. Já até fez aniversário já. Esse trecho aí, entre Ender e Juliette. É. Fazendo ponto no pedaço. Pois é, e atrapalha bastante. Eu só quero ver como mudar pra 28, como é que vai ser. Pois é. Valeu, obrigado, é importante. Nada, tranquilo. Uno 649, chame Recife, 1251. 251, 649, boa. Quilo Serra Lima, reduza para 159. 1950, Serra. 396, gol no 396 para 2000, tá livre LS, forma estabilizada. 2000, livre LS, reporte estabilizado, gol no 396. Tá foto. Por quê? Tendo 1000 pés pelos corredores de Zardo de Salvador, sem interferir na aproximação, forma estabilizada. Positivo, tô acompanhando o tração nas pés na visual, estabilizando agora e ia ficar. Positivo, completo com a torre agora em 1862 tem uma força. Obrigado, boa tarde. Até mais. O Golf Romeo Bravo, mantendo meu pé de corrida bom fim, aguardo para prosseguir para a Feira de Santana. Já estamos prontos para a puxa. Ok, tô mexendo imediato? Afirma. Realizado, sentado. Quilo Serra Lima está autorizado para seguir para 3000. 1012 é o ajuste. 7529, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-5-0 graus com 0 Mato Norte, Canengá 1-0 no 2. Possível pouso na 1-0 com 0 Mato Norte. Tribo 5201, né, na escuta ainda da solo? Tá, sim, escuta. E chegou a companhia, todo plano? Não está chegando, não está acompanhando a máquina aqui. Entendi. Seu nativo, o Golfo Bravo está a 20 minutos, 29 minutos, 3 de Santana, marcado 47 milhas e o Jabrará está presente. Positivo, estimado para a Feira de Santana, mais 28 minutos e após regressa para Salvador. Cheio de Alfa, 8:30, considerando. Tá, 3:11. Confira, Serra Lima atinge 3.000. Tá bom. Hotel Silva, está autorizado prosseguir para 2.000 pés da presente, seguirá um 737 da Gol e informe estabilizado. De Alfa 200.14, ajustado no 012-63-27, morro. De Alfa.2260-0063-27. Boa noite, obrigado. Bom dia. W5729, no solo às 44, meio pit para a direita, chave solo 1219. Agora 18.62 até o bom pouso. Livre pouso, Gondor 396, vamos ver. Corre, boa tarde, Alfa Romeo, Kilo Sierra Lima, autorizado. Continua sua aproximação, check 3 de pouso, aguarde pista livre. 76 de pouso, não, no 7, a partir do marcador externo. Gente, pode passar o marcador externo, Kilo Sierra Lima. Salvador, boa tarde, Oceaner 6327, saída da EL. Boa, 6327, contato, vigilância. Salvador. 6321, pushback acionamento, tá na remota 111. Meia no solo, as 4-8, livre, vinte pela direita, chama o solo 1219. Direita 219, boa tarde, no 3-0. Então, 3-5-5, autorizado, Alian e Matei. E Matei no 3-5. Alô, boa, salada, boa tarde, boa no 3-9-6, livre na porta. Boa tarde, bem-vindo, Alfa, mantendo essa Juliette. Alfa, mantendo essa Juliette. Tan 3155, autorizado decolagem pista no zero, vento 160 grosso com 099. O Kilo Serra Lima girando final da 17, baixar travado. Kilo Serra Lima, autorizado pouso pista no 7, vento 160 grosso com 099. Gente, livre pouso. Tô copiando aqui 2.500, confere. Então dá pra gente estar livrando a zona de controle. Está autorizado livrar a sequência para coordenação. Bom pouso, feira. O Oceania 63.4, você poderia me informar a saída prevista para a Petrolina? Qual destino? Petrolina. Petrolina, possivelmente deve ser a MOMO. Ah, tá ok, muito obrigado. Estou na escuta da MOMO. Sim. Salvador. Positivo, Romero. Forma visual com campo. Visual com campo. 1935, tá 3155. Serra Lima, no sala 51, confio em pátio. Que o Serra Lima autorizado ingresso no pátio 5, com curva à direita, a estacionada de livre frequência. 55. Botagem 3155, contato vigilância. 3155. Controle de Salvador, Oceania 6327. Pois não. Por gentileza, amigo, poderia fazer na com um centro registro para o nosso nível final 1980? Você vai cruzar o 110, chame Recife 1251, ao término 1-3325, solicitando ao mesmo. 1251, ao término 1-3325, Oceania 6327, com boa tarde. Boa tarde. Controle da 3955, pode voar direto da EL? Pode. Direto da EL, obrigado. 3955. Espera no zero, espera a turma no 8.6, o ajuste no zero, no voo 2, bom voo. E aí, Alfa, 2.6, obrigado, boa tarde. Bom, no 3.9.6, tráfego da linha, está iniciando taxa, após o tráfego, você ingressa Juliette, portão 07. Após o linha, Juliette 07, bom, no 3, a... Falou, 5201, seu filho. Você não recebeu nada ainda. Ainda não. livre. Vai ser possível, Romeu, devido a tráfego, tirar a interceptação final da 1-0. Mantenha esta pessoa ainda aguardando. Aqui no Bravo, Salvador, para Sierra Novembro, seu papá. Mandei em Itaberaba, Sierra Novembro, seu papá. É o Alfaidade? Uma radial 300, 40 milhas. Cianema 621 autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento no 30 graus com 099. Decolar, cabeceiro no 0, minha 321. Hotel Papá, inicialmente 080, plano Yankee, até 40 milhas após prosseguindo 085 visual. Decolar na 917 com curva pela esquerda inicialmente, no perfil da Momo, Momo direto. 5422 transponder, controle opera 1935. Então, vou correr com o controle, mas inicialmente mantenha então a 35, com curva pela esquerda. No perfil da Momo, 35 Momo, curva esquerda, o Lima, Kilo Bravo, e transpondeu 5422. Então, para o acionamento aí, decolagem 2186, o ajuste no 02, qual o PB? Ok, copiado, chame torre, bom voo. Solo 5627 para pushback e acionamento. Autorizado, parte 3, chame táxi. Para o táxi do Comeu. Ok, prosseguindo 503 na altura do farol da Barra, confirme código assinado, o Mike. 0114, prosseguindo em condições visuais, 503 na altura do farol de Itapuã, reporte confirmando, farol da Barra, reporte farol da Barra. Dos 20 da próxima, entendi que vai, já vai estar, já vai aparecendo no sistema de plano, contém? Aqui vai. Então vai manter o que está no repetitivo, confere? Provavelmente sim. Ah, tá ok então. Então assim que, porque no sistema da gente, eu tenho o seu repetitivo no meu sistema, porém, como está para 1944, o repetitivo normalmente aparece em plano, normalmente aparece no sistema, né, mais ou menos 25 minutos antes da horário. E assim que eu tiver já, eu já retorno para o senhor para a autorização. Beleza, é que esse voo, na verdade, a partir de segunda-feira vai ser 1644. Eu acho que o povo comeu bola lá e adiantou hoje, sem necessidade. Mas beleza, daqui a pouco a gente chama então para ver se dá para adiantar pelo menos o push aqui, enquanto aguarda a cópia. Beleza, ok.